Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, tenho aqui comigo o resumo da palavra do irmão Zarur. Em 24 de junho de 1975, estando em São Paulo, falando aos legionários de Deus, advertia a respeito do magnetismo perverso do absinto. Não saiam de noite, a não ser por motivo justo, e bem acompanhadas, senhoras e senhoritas. Já expliquei a razão disso. O planeta absinto, que é o caminhão do lixo, que vai levar daqui 2/3, mais o que vai ser testado na terceira parte da humanidade, como diz o profeta Zacarias, 2/3 da humanidade serão consumidos. O terço final passará por tormentos indizíveis. Bem, meus amigos e meus irmãos, e eu, Paiva, diante dessas palavras que acabamos de ouvir, sou levado a algumas reflexões, porque o que desejamos a todos é que sigam o caminho do bem, realizando-se como seres humanos, seres espirituais, e acreditamos que não custa nada, apesar de toda essa correria do mundo, analisar a palavra da profecia. Por quê? Não, isso não é misticismo exagerado, nada disso. Pelo contrário, é um raciocínio que eu estou fazendo diante da realidade mostrada pela história do mundo, que está cheia de fatos trágicos, que os profetas souberam antever por força do seu carisma, da sua mediunidade, porque sempre estiveram a serviço de Deus. E eles mesmos declaravam que o que diziam não era deles. A exemplo de Daniel, que diz: eu ouvi lá no livro dele, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, eu ouvi, mas não compreendi. No programa de hoje, eu creio que não dê, mas eu vou ler para vocês o trecho de Isaac Newton, que se encontra na mensagem de Jesus para os sobreviventes, em que o grande astrônomo diz que o fato de a profecia não ser entendida antes do tempo final, fim dos tempos, o tempo de transição, demonstra que elas são realmente válidas. E nós vamos brincar com isso? Eu não brinco com essas coisas. Também não admito sinistrose. Lerei também, se possível, no programa seguinte, vamos ver, a palavra do profeta Zacarias, citado aqui, no trechinho que eu recordei da sua palavra, de 24 de junho de 1975, pelo saudoso fundador da LBV. Essa palavra do profeta Zacarias se encontra no capítulo 12 do seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Particularmente nos versículos 8 e 9. Aliás, é uma citação interessante isso aqui que eu peguei, mas eu quero falar a respeito dos dois textos que o irmão Zaru falou há pouco aí. Eu fiz a leitura, lembrei. É o capítulo 13, versículos 8 e 9. E também o 12, eu vou fazer um comentário a respeito do 12, porque aqui há uma alusão ao fato de que Jesus estará presente na grande batalha de Jerusalém. Então, a questão dos três terços é no capítulo 13. A presença do Messias na grande batalha de Jerusalém. Que tipo de batalha será isso? Às vezes os homens pensam em armas, aquela coisa toda, e o fato se dá no campo que move as armas ou cala as armas, que é da mentalidade humana, pacífica ou bélica, da cultura dos povos, que é onde chegar a uma conclusão, por força do amor, ou por impulso da mestreador, a que somos todos filhos de um único Pai. Que devemos procurar o entendimento. Porque senão, a nossa morada coletiva, que é o planeta Terra, pode sofrer um estrago e nós, sua população, iremos para onde? Fala aqui o presidente fundador da LBV, a respeito do que ele chamava de caminhão do lixo, o planeta absinto. Essa citação se encontra no Apocalipse de Jesus, no capítulo 8, versículo 11. Anotem aí, os que estão começando a nos ouvir, muitos já conhecem essa passagem do absinto no Apocalipse, e os capítulos 12 e 13 do profeta Zacarias. E eu repito aqui, nesses meus comentários, reflexões, e nós vamos brincar com isso? Temar em viver como se nada pudesse acontecer ou não estivesse acontecendo? Quantas pestes, quantas doenças do mundo inesperadas, desconhecidas, que têm trazido sofrimentos, como a AIDS, eu considero que o preconceito é mais letal que a doença. Porque as pessoas enfermas merecem de nós o espírito de fraternidade. A pessoa doente e desamparada por seus entes queridos, como é que ela fica psicologicamente? Sua alma, seu espírito sofre e o efeito no corpo é terrível. Precisamos combater o preconceito. É uma doença terrível que temos que arrancar do nosso coração. Então as coisas estão acontecendo. Dei o exemplo da AIDS. Jesus fala no seu discurso no final dos tempos, em pestes, doenças desconhecidas. Por isso, não prestar atenção à palavra de Deus sem fanatismo É verdadeira loucura. Quem faz isso é louco. Louco de pai e mãe. Ou louca de pai e mãe. Como se diz por aí popularmente. A verdade é que Zacarias diz que dois terços serão consumidos e o terço final será atestado de uma forma. Meus amigos e meus irmãos, os seres humanos espirituais, digo eu aqui com a minha palavra simples, devem sintonizar a faixa do Cristo Jesus. Não precisa ser cristão, como são conhecidos no mundo aqueles que dizem seguir os passos do Mestre. Mas será que seguimos mesmo? Da forma que ele quer que seja, e deixou clara nas suas palavras e exemplos? Quem não quer sintonizar a faixa do amor? O amor universalizado. Até mesmo os irmãos ateus, quem não quer ser amado? Jesus prega o amor. E os irmãos judeus, e os irmãos árabes, os irmãos budistas, xintoístas, espiritistas, umbandistas, materialistas, agnósticos, os irmãos ateus, podem estar na faixa de Jesus? Jesus é universal. Às vezes não conhecem o texto do seu novo mandamento, mas tem uma vida que está em sintonia com esse mandamento do amor, que é a base da sociedade solidária, da economia, da solidariedade humana, que faz parte da estratégia da sobrevivência que há tanto tempo pregamos aqui. A unidade na diversidade, para que possamos sobreviver à adversidade. A dor não tem hora para bater na sua porta, na porta de ninguém. Não acontece só com o vizinho, acontece com todos nós. Devemos estar preparados para suplantá-la. Mas eu falei no novo mandamento de Jesus, e ele se encontra no Evangelho segundo João, ou São João, capítulos 13 e 15. No capítulo 13, versículos 34 e 35. E no capítulo 15, versículos 12 e 13. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, que é dar a sua própria vida pelos seus amigos. E assim como o Pai me amou, lembrou Mateus, eu vos tenho amado da mesma forma. Os que não entrarem nessa sintonia da fraternidade perfeita, do companheirismo exaltado por João Evangelista no Apocalipse, estarão excluídos do planeta Terra e vão viver no absinto, planeta em que o homem ainda está na era do primarismo mais desbragado. Então essas multidões de espíritos vão sair deste planeta, vão para o inferno, porque é um inferno ir para um planeta atrasadíssimo. E lá vão ter guardada na sua consciência a lembrança do paraíso que perderam, que a Terra será para eles um paraíso, um lugar em que o homem é quase que um símio. Leiam aquela minha página, A Humanidade do Absinto, e vejam João Evangelista narrando, psicograficamente, é claro, o horror que ele viu na humanidade terrena quando ela estava no princípio, e aqui chegaram os que vieram de capela. Mas a gente fala, muita gente entra por um ouvido, sai pelo outro, vão continuando a mesma vidinha, depois vão sofrer, ai, quanto dói uma saudade. Não vão mais ver os entes queridos que desprezaram, os amigos que desprezaram. Descobrir-se-ão no meio de pessoas que não os conhecem e não as conhecem. E tem tanta gente correndo atrás do engano. O que é que eu posso fazer? Vocês estão testemunhas que eu chego a ser cansativo, insistente, martelante, até impertinente. Mas eu falo. Eu aborreço a muita gente agora, que mais tarde, talvez, se forem gratas, essas pessoas vão nos agradecer, a LBV, a Religião de Deus, até o PBV, ao Céu da Religião de Deus, Centro Espiritual Universalista. Mas voltando aqui ao texto do irmão Zarujo, 2/3, mais o que vai ser depenado na terceira parte da humanidade, que vai sobreviver à hecatombe, à grande tribulação, e vão sofrer as consequências do desmantelamento da humanidade. Como era, irão para o absinto. O absinto citado no Apocalipse. O absinto desperta o magnetismo cruel das pessoas cruéis. Por isso que Jesus diz, quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for limpo, porém limpe-se mais ainda. Quem for justo, justifique-se mais ainda. Quem for injusto, pratique mais injustiça. Não quer dizer que ele deseja isso às pessoas. Ele, ao contrário, ele quer salvar as pessoas. O que Jesus diz em linguagem bíblica, que é um pouco diferente do comum aí, é que as pessoas revelar-se-ão nesta época. Por força do magnetismo animal do absinto. Só que as pessoas que não têm afinidade com ele reagem ao contrário, brilham mais, porque resistem à fofoca, à mentira. Aliás, as mulheres legionárias são as campeãs contra a maledicência. As que não são assim, não são legionárias. Mas voltando ao irmão Zarura aqui, a leitura do seu texto nos obriga sempre a considerações. O absinto desperta o magnetismo cruel das pessoas cruéis. O que é que você quer que eu faça, meu irmão, minha irmã? O que é? Semelhante atrai semelhante. O perverso atrai o perverso. Mas por que não desperta em mim o absinto, com seu magnetismo deteriorado, o desejo de matar, e sim o de salvar? A mulher leviana atrai o homem leviano. O mal atrai o mal, caluniador, o caluniador, e assim por diante. Mas o irmão Zaru responde a ele mesmo aqui a pergunta que ele fez. Por que em mim não desperta a maldade, mas sim o desejo de salvar? Porque eu sou de um magnetismo oposto ao magnetismo dele. Isso é uma lição extraordinária que vocês têm que aprender, hein? Quando vier aquelas intuições do mal, aquelas vontades de não agir tão corretamente, fujam, que nesse momento vocês estão em sintonia com o mal, que já está sendo devagarzinho puxado da atmosfera psíquica terrestre. Satanás está desesperado por saber que lhe resta pouco tempo. E quando vem a nova moradia, ele já sabe. Jesus já avisou a Satanás que seu reinado está no fim, então ele tenta arrebentar tudo que é de Jesus. Mas Jesus não age? Age sim, nos dá força. e fica esperando de nós a reação. Como é que ele vai nos salvar se nós não nos quisermos salvar? Então temos que ter um magnetismo oposto a desse planeta terrível e primário. Diz Aru, eu não vou nas águas do absinto porque eu sou de um magnetismo oposto ao dele. E assim todo legionário verdadeiro é. O absinto está se aproximando da terra e depois por sucção vai levar o lixo todo. Lixo espiritual. Parece que é maldade falar Zarur assim, mas não é não, é uma realidade. Todas as almas perversas, involuídas, criminosas, vão deixar o planeta Terra. Não poderão mais viver aqui. Só ficarão neste planeta espíritos evoluídos que já sabem que não podem fazer o mal. Só esses ficarão. É bom vocês meditarem nisso. Está no Apocalipse, volume 3. E aqui a passagem do profeta Zacarias, no capítulo 13. Eu disse que talvez lesse em outro programa, etc. 12 ou 13, mas o que puder comentar neste, eu farei. Então, repetindo, capítulo 13. Versículos 8 e 9, mas eu vou ler o 7. Porque é um alertamento muito importante para vocês. Fala o profeta Zacarias. E eles dão sua palavra ao poder de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nunca falam sozinho. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas aí vem o conforto de Deus que não vai permitir uma coisa dessa. A não ser que o karma seja demais da coletividade. Mas volverei a minha mão para os pequeninos. E agora então, o absinto é um imã para sugar os maus espíritos. Todos que se levantarem contra a obra de Deus já têm bilhete intransferível pessoal para o absinto. Prossegue Zacarias, versículos 8 e 9 agora. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços da humanidade serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. Farei, porém, passar a terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela então, naturalmente que pelo sofrimento, invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: este é o meu povo. E ela responderá: o Senhor é meu Deus. Capítulo 14, olha que coisa importante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. É o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. E isto hoje? Prestem bem atenção. Se aplica sobre toda a humanidade. Não só sobre Jerusalém, cujo simbolismo espiritual é enaltecido na descida da Nova Jerusalém, Apocalipse de Jesus, capítulo 21, integral, e 22, versículos 1 a 5. Mas tanto é verdade o que eu disse, que hoje isso significa o mundo inteiro, que a violência, principalmente contra mulheres e crianças, sem esquecer o abandono que sofrem os idosos, pois essa violência, esse abandono, cresce em todo o mundo. Porque eu ajuntarei todas as nações, ele que vai ajuntar, para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Cuidem-se, mulheres, para não terem que passar por esse tormento. O segredo da sobrevivência pessoal é estarmos integrados todos, mulheres e homens, em Cristo Jesus. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Jesus estará, está vendo? Presente aqui, como eu digo no terceiro volume do Brasil Apocalipse, eu falei aqui. Presente, lembrando a pregação do irmão Zaru, na batalha final. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade para o Sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem de dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. A terra é redonda, pensem nisso, a terra é redonda. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Meus amigos e meus irmãos, não é água de beber, não. Não é só isso, não. São multidões que aceitaram o sacrifício, isto é, estão dispostas a lutar, mesmo que o esforço seja sobre-humano, para levantar, até mesmo que das ruínas, a humanidade nova. Elas irão iluminar as terras estorricadas depois da grande batalha. E essa grande batalha, muita gente pensa que é guerra atômica, isso. Pô, tudo pode acontecer, as armas estão aí. Muitas outras são construídas e nós nem sabemos. Mas a forma com que o planeta é tratado, ele vai ficando estorricado. Há regiões férteis que hoje estão transformadas em verdadeiros desertos e vão crescendo. Não é a sinistrose do profeta, não, nem minha, que procuro usar o bom senso máximo e uma linguagem que todos entendam. É que a cada um é concedido consoante as suas obras. Eu não queira você julgar as coisas de Deus, a justiça de Deus, desenvolvimento, pelo tempo e espaço limitado que você conhece, e a respeito do qual você procura interpretar o infinito. A humanidade usa tão pouco da sua capacidade cerebral. Só isso aí já é uma limitação tremenda. Bom, vamos parar hoje por aqui. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vivo. Que já vem.